ZYD 848, 93.5 FM, Taubaté. BBN, uma emissora para toda a família. Essa é a BBN, a sua rede de rádio difusão bíblica. Em Jesus, amigo, temos a chegado que Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Só porque nós não levamos a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tanta ação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo BBN, a sua rede de rádio difusão bíblica. ZYD 848, 93.5 FM, Taubaté. BBN, uma emissora para toda a família. Bom Brasil, apresentação Alexandre Salvador. Conheça fatores que favorecem o aparecimento do herpes. Mais de 80 vírus da família do herpes já foram identificados. mas apenas 8 causam doenças no ser humano. E apesar de afetar de 60 a 95% das pessoas, ele pode nunca se manifestar ou aparecer apenas algumas vezes. Uma vez contraído, a permanência do vírus do herpes no organismo é por toda a vida, porém, normalmente ele permanece em forma latente, não se manifesta, não causa sintomas em condições normais de saúde. É o que diz Celso Lemos, cirurgião dentista e professor associado do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP, a Universidade de São Paulo. No entanto, quando ele aflora, podem aparecer em algumas regiões do corpo, mas é mais comumente visto na boca ou na região genital, em forma de pequenas bolhas na superfície da pele, que podem ou não se romper, expelindo um líquido, um pus, e causando feridas, incômodo e dor. As informações são da Agência Beta e do Portal Terra. Como o luto pode causar sintomas físicos? Termos como dor no coração, ferida e dor são normalmente usados para descrever o trauma emocional ocasionado pela morte de um ente querido, mas não se trata apenas de uma figura de linguagem. Elas relatam realmente vivenciar essas sensações fisicamente. Estômago revirado, coração acelerado, tremedeira, flashbacks e hipersensibilidade ao barulho são alguns dos subprodutos físicos da perda, segundo explica a Sociedade Psicológica Britânica. Mas como as pessoas costumam reagir de forma diferente ao luto, ainda não há uma lista uniforme de sintomas. Cientistas só sabem há algum tempo que o luto pode se manifestar não só emocionalmente, mas também fisicamente. Em exames realizados pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, pesquisadores mostraram que a parte do cérebro que lida com a dor física, o chamado córtex cingulado anterior, também processa a dor emocional, e sensações ruins relacionadas ao peito são tema recorrente. As informações são da agência BBC e do portal Terra. Haiti pede à ONU que assuma sua responsabilidade para acabar com o cólera. O presidente do Haiti, Joseler Privert, pediu às Nações Unidas para assumir a responsabilidade que lhe corresponde para acabar com a epidemia de cólera, que desde 2010 matou mais de 10 mil pessoas no país. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se desculpou pelo papel que a organização teve no surto de cólera. Afirmou sentir um tremendo pesar e tristeza pelo sofrimento dos haitianos e prometeu um novo pacote de medidas para apoiá-los. Para Privert, as desculpas do secretário-geral são positivas, mas é necessário ir além, porque o Haiti não vai conseguir superar a crise sozinho. Vários estudos técnicos apontaram que o surto de cólera que ainda afeta o Haiti começou por causa de um vazamento no rio de resíduos fecais do contingente nepalês da MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. As informações são da agência EFE e do portal Terra. Conheça os sintomas principais do estresse. O estresse é uma doença que cada vez mais faz parte do mundo atual, onde somos bombardeados com o excesso de informação todo o tempo, acompanhado de pressões no trabalho e em outros setores e correrias. E esse é um problema sério que pede ajuda psicológica para ser contornado. O estresse é uma reação normal do corpo que acontece quando a pessoa passa por uma situação que exige mais dela. Em certas ocasiões é até visto como algo positivo. O grande problema é quando o estresse passa a ser constante e intenso, trazendo prejuízos para o nosso corpo e afetando a nossa qualidade de vida. O estresse também pode ser ocasionado por fatores internos, como em caso de pessoas que sofrem de ansiedade ou são perfeccionistas. Segundo a psicóloga Miriam Pontes de Farias, as principais reclamações dos pacientes que a procuram hoje em seu consultório são para tratar o estresse. As informações são do site Doutíssima e do portal Terra. webcombrasil.com.br. Aproveite para memorizar as boas novas de Deus nesta semana aqui na BBN. O texto dessa semana se encontra em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu repito o texto. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Apocalipse 3:20 nós lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele morreu pelos seus pecados. Ressuscitou. Se você reconhece que é pecador, confesse a Deus e receba o perdão através de Jesus. Você pode ler mais sobre a salvação no site bbnradio.org, no link Como Ir ao Céu. bbnradio.org e o link Como Ir ao Céu. Razões para viver feliz. Precisamos assumir uma tarefa diariamente: lembrar a nós mesmos nossa real posição na vida, no reino de Deus. Ao menor sinal de sucesso, temos a tendência de transformar o pequeno banquinho em que subimos num palco, num grande iluminado palco. Paulo e Timóteo estão escrevendo a um grupo de líderes da igreja em Filipos. Pelo texto, percebe-se que se trata de um grupo de irmãos dedicados ao trabalho do Senhor. Eles são cooperadores no Evangelho. Isso está escrito no versículo 5 do primeiro capítulo de Filipenses. Paulo e Timóteo estão certos de que Deus está trabalhando na vida daqueles irmãos e vai continuar trabalhando. Vai finalizar a obra que foi iniciada na vida deles. No sentido de ajudá-los, nossos irmãos missionários acrescentam na carta uma recomendação importante: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Há no mínimo duas razões erradas para agirmos quando somos líderes: ambição egoísta ou vaidade. Se conseguirmos nos autoavaliar nesses dois itens, já estaremos fazendo um grande progresso no sentido de não transformar nosso banquinho num grande palco. Podemos ter ambições saudáveis, a ambição de concluirmos algo que iniciamos, seja um curso, um livro, a faxina no armário, a ambição de vencermos um mau hábito. Pode ser a autocomiseração, a ganância, o orgulho ou a ambição de realizarmos algo. Se há uma motivação proveitosa para nós mesmos e para outras pessoas, essa é uma ambição que não é egoísta. A recomendação para que não façamos nada por vaidade parte de um líder experiente. Paulo vinha de um passado onde fora um homem vaidoso por sua origem judaica e conhecimento, algo que, de certa forma, o levou a se sentir superior aos cristãos e participar de sua perseguição e morte. A vaidade leva caminhos sobre os quais não temos controle. Nada façam é uma recomendação taxativa para que nem mesmo subamos no banquinho. Mesmo de um banquinho, o tombo pode ser desastroso. Mas humildemente considerem. É um exercício diário de lembrarmos a nós mesmos quem somos, quem de fato somos. Não somos melhores. Sempre haverá alguém mais eloquente, mais disciplinado, mais brilhante em seus pensamentos e ações, mais carismático, mais alguma coisa. Dou glórias a Deus por isso. É sempre uma oportunidade para que eu desça do meu banquinho e me coloque com os pés no chão para viver a alegria de quem de fato sou: um servo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ouça diariamente na BBN uma mensagem completa do programa Razão para Viver, com o pastor Fernando Bock. Visite também nosso site www.rpv.org.br. Oh! Lucas 23, 44 a 46, lemos: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu no templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O véu do templo se rasgou no meio. Esse é o tema do próximo hino que vamos ouvir aqui na BBN. Rasgou-se o véu. Coligação PPS, PTN, PCdoB. Oi, Taubaté, eu sou Lorene, sou gestora de políticas públicas, tenho 25 anos e acredito que Taubaté merece mais de seus políticos. Com Poliana 23, conheça o meu currículo e vote 23025. Olá, eu sou Leandro Pato, 23022, com Poliana 23. Vou usar a experiência que tenho na área social, artística e de tecnologia em projetos que beneficiarão Taubaté. Conto com o seu voto. Partido Verde. A política precisa de gente séria e que trabalhe de verdade. A política é para servir e não um meio para ganhar a própria vida. Pela renovação, eu peço o seu voto. Professor Aldi, 43.900 com Poliana, 23. Vote certinho, vote Dentinho. Um político diferente pela saúde, cultura, turismo e princípios da família cristã. Vote Dentinho, 43.050, Poliana, 23. Coligação PRB-PSL. Voto para o Paulo Temer é melhor, voto certo, voto consciente, voto Wandir Gais para vereador, 10.234, 10.234, com Poliana para prefeito, 23. Vamos acabar com esta política de pior do que está no FICA. Olhamos a situação deplorável que se encontra na nossa cidade. Vote por um novo, por uma nova proposta. Vote 10.800, vereador Diego Costa com Poliana, 23. Louvor, louvor de verdade. Você sabe o que significa a palavra louvor? Significa glorificação, exaltação. Significa alegria para Deus e para aqueles que o louvam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvando a Deus com você. Essa é a BBN Internacional, a sua rede de rádio difusão bíblica. Ao programa Verdade Bíblica. Vivemos em um mundo de mudanças constantes, de questionamentos desenfreados, questões sobre a vida, o sofrimento humano, o caráter dos homens e até mesmo sobre a morte. Você sabe que as mais estranhas respostas são oferecidas para essas questões, pequenas ilusões que se propõem a substituir a verdade. Contudo, Jesus Cristo, por ocasião da sua oração sacerdotal, disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sim, querido ouvinte, a palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica. Quando nós estudamos sobre nuvem na teologia judaico-cristã, ela tem um sentido especial de revelação da presença de Deus, da glória de Deus. Eu queria convidar você para nós fazermos uma caminhada na Bíblia, em algumas passagens que tratam sobre essa realidade, para que possamos tirar um ensino importante nessa noite. Se você puder, por favor, abra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 40. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim no versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui o texto está descrevendo uma época em que o povo de Israel ainda não tinha templo. Como eu disse durante o momento da oferta, era uma grande tenda, um grande tabernáculo. E aqui nesse momento extraordinário, uma nuvem envolve esse tabernáculo, e a glória de Deus enche este lugar. Agora vamos adiante, no livro Primeiro volume do livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo 8, versículo 10. Antes de lermos, agora o templo foi construído. É o filho de Davi, Salomão, ele construiu o templo. E por ocasião do culto inaugural, da festa de inauguração deste templo, o versículo 10 nos diz assim: tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Agora olha o 11. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Era algo tão extraordinário, era uma energia tão poderosa que estava presente ali, que sequer os sacerdotes puderam permanecer dentro do templo. A questão era: será que Deus aprovou esse templo que nós construímos? E então a nuvem de Deus, a glória de Deus encheu aquele lugar, ao ponto que nem mesmo os sacerdotes puderam ficar dentro do templo. Mais uma passagem. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel está tendo suas visões do futuro e suas visões proféticas, e nessa passagem em particular, ele não vê Jesus vindo humilhado nesse momento. Ele já vê Jesus no que nós chamamos comumente de a sua segunda vinda. Não o arrebatamento, que é um outro assunto, você vai vir durante a semana para estudar sobre isso. Mas ele vê Jesus na sua segunda vinda, e olha o que ele diz no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele vem com as nuvens. Vamos adiante. Mateus capítulo 17, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós temos um episódio muito interessante. Jesus leva consigo três de seus discípulos, seus aprendizes mais próximos, para passarem um tempo juntos no alto dessa montanha. E esse episódio passou a ser conhecido como o Monte da Transfiguração. Porque você sabe, Jesus ele caminhava como uma pessoa comum, olhavam para ele e viam ali um jovem rabino de aproximadamente 30 anos de idade, que trazia nas mãos calos por ter trabalhado como carpinteiro. Era isso que viam. Mas no Monte da Transfiguração, uma coisa extraordinária aconteceu. Olha só o que diz, versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aí o texto continua dizendo que os discípulos caem de bruços com medo. Imagine a cena, é que os discípulos estão ali com Jesus, de repente o texto nos diz que Jesus começou a brilhar. O rosto de Jesus começou a brilhar, como se fosse o sol. Dos poros de Jesus saiu um raio de luz em todas as direções, e a roupa de Jesus começou a brilhar, e ficou tão branca, o texto, se não me falha a memória de Marcos, diz assim, que nenhum lavandeiro conseguia deixar tão branca como aquilo, e brilhava e reluzia. Eles estavam encantados, impressionados com tudo aquilo, e de repente Moisés aparece, o grande Moisés, e Elias. Moisés representava a lei, Elias representava todos os profetas. Era como se os discípulos que estavam lembrassem: ah, eu tinha um álbum de figurinha de Moisés, eu tinha um de Elias, agora eles estão aqui, eles estão estarrecidos. Mas antes que pudessem concluir o pensamento, uma nuvem brilhante aparece no meio deles, e uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouça Jesus, siga Jesus. E eles ficaram assustados, diz que eles caíram de bruços por causa da nuvem e da voz de Deus que se manifestou ali. Nós poderíamos ir adiante em outras passagens, mas vamos ver apenas mais duas. Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Esse é um discurso conhecido como o discurso escatológico de Jesus. Jesus descrevendo o que aconteceria nos últimos dias. Ele diz assim, versículo 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Vamos, mantém um dedinho segurando aqui para você não perder essa passagem. Vamos até Atos capítulo 1, versículo 9. Depois da ressurreição de Jesus, ele andou por 50 dias conversando, dando provas incontestáveis de que estava vivo, ensinando coisas importantes aos seus discípulos. E no versículo 9 é o momento da despedida. E olha o que acontece. Ditas estas palavras, Atos 1, 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Uma nuvem. Quando o texto nos fala dessa nuvem, e se você olhar depois com calma na sua casa em Êxodo 33, você vai ver que Moisés teve contato com essa nuvem também de glória. E aquilo, num certo sentido, contaminou Moisés. E quando Moisés desceu o monte, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés porque brilhava demais. O texto está dizendo que Jesus vem com as nuvens. Lá em Mateus 24, que nós vimos há pouco, veja o que diz um versículo antes dele dizer que vem com as nuvens e com muita glória. Capítulo 24, versículo 29. Ele diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Aí o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Eu quero que você imagine essa cena. O que Jesus está dizendo é que em algum momento no futuro haverá um apagão no cosmos. Haverá um apagão no sol, haverá um apagão nas estrelas. É o que Jesus diz. Governo nenhum vai dar jeito nesse apagão, nesse blackout. E quando as pessoas estiverem em trevas, em escuridão tão densas, quase palpáveis, Jesus aparecerá no céu com uma nuvem de glória, de brilho ofuscante, como se milhões de sóis estivessem vindo em direção à terra, e as pessoas não conseguiram sequer enxergar, e aqueles que jamais se interessaram por servir a Jesus, eles lamentarão, porque eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e glória, não mais humilhado, mas exaltado e glorificado, carregando em suas mãos todo o poder que sustenta os céus e a terra. Que visão será essa? Aterradora. E por que João ouve isso no primeiro capítulo? João ouve assim, ele vem sobre as nuvens. Sabe o que é isso? Poder. Ele está dizendo, Jesus vem com poder. Jesus estava dizendo, João, você está confinado nessa ilha. Você está passando um momento de profunda aflição e de angústia. Você talvez esteja desencorajado e desanimado, João. João, a sua vida está muito difícil agora. Mas não olhe para essas circunstâncias, João. Olhe para mim, João. Eu continuo tendo todo o poder, João. Olhe para mim, João. E continue vivendo uma vida de esperança. Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva-nos hoje mesmo para Programa Verdade Bíblica. Caixa Postal 255, CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebiblica.net. Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá! É muito bom participarmos de diferentes ministérios na igreja, seja como professor de escola dominical, diácono. Existem tantas áreas em que a igreja precisa de pessoas trabalhando voluntariamente. No entanto, é importante ver 1 Timóteo 5,8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Participe de diferentes trabalhos da sua igreja, mas não desampare a sua família, que é o seu primeiro ministério. Muito obrigado por estar ouvindo a BBN na tarde desta terça-feira. Vem teu povo libertar. causa do Calvário e do teu grande amor, porque obedeceste e suportaste a dor. De cada hora você ouve aqui na BBN um versículo para memorização. Esta semana estamos memorizando Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ouça a cada início de hora e procure memorizar até sábado. O trecho desta semana aqui na BBN é Romanos 5:8.